63, 13, tempo autorizado, pista no zero, vento 120 graus com 09 nós, altímetro no 0 no 7. Tive pouso, cabo 010, estava 27, chanel 3 na frente. O meu Alfa-Alfa decolou os 47, acione por gentileza 5033 no transponder e chame o controle 1208, tenha um bom voo e boa noite. 3, boa noite, papá, Romeu, Alfa. Alfa, boa noite, contato radar, sua para o nível 400, sai da Momo. Sai da Momo, 400, Romeu, Alfa. Boa noite, 88, desce para 2.000 pés, autorizada a sinal ILS, repasse estabilizado. 2.000, repasse estabilizado, 888, bom. Papa 084, ready to copy. Ready to copy, Papa 084. Papa 084, clear to Lima Echo, Mike Delta, flight level 350. Flying up Zulu 117 to Recife. Then up Romeo 551. And then as a flight plan route. Departure for 1010, after departure, left turn, Uka departure. Then Aru transition. Squawk 5510, Salvador Port, progressivamente 0, decimal 86. Europa 084, clear to Madrid, flight plan route, flight level 350, by Upper Zulu 17, Recife, Upper Romeo 551, departure Puka, Gamma transition, Squawk 5510, frequency there 1208, Europa 084. Europa 084, after Recife, Upper Romeo 551, and your departure will be Puka departure, Aracaju transition. Ayer after Recife, Upper Romeo 551, Puka departure, Aracaju transition, Europa 084. Respect, what's call me RAM for pushback trap gate 10. I call you for pushback, Europa 084, obrigado. Falou Salvador, boa noite, Xanier 6303, livrou na sua escuta. 6303, Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da taxa de Juliette, 6303. Hotel Alfa Alfa, Cima Centro Recife, na frequência 125.45. Recife 125.45. Obrigado. Lá chegou Salvador, boa noite, voo 705. 705, boa noite. É, confirme se teria como confirmar com a companhia se foi apresentado alguma DLA. Tem um plano aqui que já se encontra vencido. Alfa, antes da taxa 6, Juliette, a chama é 63, 63. 63, 13, Juliette, portão 62. Juliette, portão 62, a chama é 63, 93. Tráfego, gol 705. Prossigo, 705. Foi feita a DNA. Gente, vou checar que eu consegui aqui no sistema e não encontrei. Vou entrar em contato com a sala aérea para averiguar. Prepare a saída da El, 5001 na guarda copo número 2, prepare a subida da El para Guarulhos. Da El pressão? Ótima. Final da 101888. 888, Cine Torre, 1895. 1895, 1888. Ei, boa noite, gol 1888. Boa noite, gol 1888. Altímetro no 0, no 7, tá baixada travada? Afirmo. Livre pouso, pista no 0, vento 130 graus, com 09 nós, voo 1888. Tem livre pouso, não no 0, voo 1888. Voo em guarda-me, se puxa a letra. Direito pushback, setup, come for attack, Europa direito, por. Pushback, necessário, Europa direito. Patrulha Salvador, muito boa noite, é o TAM 3178. 3178, boa noite, acione identificação autorizada a chegada a mar. Desça para 2 mil pés no ajuste 1017. Para nos autorizar a etapa? Autorizada a etapa. Já para 2 mil pés de etapa. À direita da EL, Leda, Irume. 5470, transponder, 1208, controle. Autorizado, Galeão, nível 360, campo 98, 57, decola da 10, com curva direita, saída da EL, Leda, Irume. 5470, transponder, controle, Salvador, 1120, decimal 8, gol, 1705. 1705, correto, no 2, chame pronto. Azul 5001 no pronto, copy. Guarulhos, 320, autorizado, via peso 190. Decola da 190, curva direita, da EL, Leda, Motiva. 5522, o transponder. O controle 120, cima 80. Fico 001, correto, time pronto, na posição 01. Autorizado, senhor Petalho. 8, solo 59, direita, solo 1211, boa noite. 3219, obrigada, bom dia. Salvador, boa noite, é o voo 1888, Libra. 1888, boa noite. Alfa Kilo, Pátio 3, posição 1, Lima, do Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, 1, Lima, voo 1888. No 78, autorizado Zuna, autorizado final do procedimento LS, reporta estabilizado. Lima, chama na Prod Zuna, chama estável, SR3178. Sorry, Roma 084, ready to taxi. Delta 084, clear taxi until we being 86. Again for Europa 084. Clear taxi until we being gate number 6, Europa 084. I've been gate number 6, Europa 084. Bolso 705 está pronto para o táxi com 147 a bordo, 3 horas e 45 de autonomia, alterna Florianópolis. 705 direita, Índia, no ponto de espera 1895-1017, é uma boa viagem. Índia, ponto de espera está 1895-1017, boa noite, obrigado. Salvador, Gol 882. Prossigo no 888. Poderia confirmar a posição de estacionamento da aeronave? A que eu tinha aqui era 1 Lima, mas fique atento aí ao sinalizador. Então vai seguir o que ele está chamando, que não é 1 Lima. Delta 084, now clear taxi by April 1 India, until holding point, there tower 18.95, altimeter 71017, have a good flight. 310 by India, frequency tower 18.95, Delta 084. Salvador, chame 6310, puxa acionamento na 3. Bastante pro push, 6310. Aguardo, chame. Boa noite, Bono 705, tá livre a linha e decolar, pistão no zero, vento no 40 graus, uma dúzia nós. Autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, voo 3305 com a alfa autorização para Recife. 3305, som de transcópia, prepare Puca. Pede a Puca, Valeno, até 3305. A 70, boa noite, acione identificação, autorizada a chegar da mar e desça para 2.000 pés, as últimas 017. 2.000 com meio 17, pode cortar isso que eu vou pro adiantado? Autorizado vai estar para 970. Do lado do SAP, descendo para 2.000 com meio 17, eu vou na 970. É 3.000. Papa 084, to line up and to take off runway 10, the wind's 140 degrees with 12 knots. Yeah, for take off, yeah, line and take off runway 10, Europa 04. Papa 705, boa noite, contato radar, sua para o nível 360 após 2.000, valida. 360 após 2.000, valida. Salvador, Oceaner 63, 1-3, informação alfa. 3-1-3, alfa, confere para Guarulhos, prepara da El, número 2 para cópia. Aguarda. São 3305, pronto, cópia. Pronto, prossiga. Recife está autorizado, 330, decolando da 190, curva à esquerda, perfil da Puca, Jamo, Aracaju, pós Aracaju, conforme a rota do plano. 5505, transponder, 1208, controle. 330, autorizado para Recife. É, a decola da 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, após conforme plano de voo, 5505, transponder, controle 1208. 3305, solicita pushback, estacionamento no 5. 5, autorizado, sobre o táxi, 3305. Autorizado, chama o táxi, está 3305. Salvador, Sinai 6310, pro táxi, POB, NET 152, 3 horas e meia, alterna Natal. Alternada Natal? Isso. Afirmo, 6310. Direita Índia, ponto de espera, 1895, 1017 no ajuste, boa viagem, 6310. Direita Índia, 1895, 1017, copiando. Obrigado, boa semana, Sinai 6310. Good night, thank you, Europa 2, Fox. 3978, chame a torre em 1895. 3895, obrigado. Olá, boa noite, Europa 024, 3350. Europa 084, radar contact on takeoff, collide with flight level 350, Puka departure. Puka departure, 350, Europa 084. Pode esperar, da pista 10, pronto. Mate 6310, mantém o ponto de espera. Mate o ponto de espera, Mate 6310. Salvador, é o Frank Mike. Usar o controle? Desculpa, considere. Lembra, baixou e travou. Tenho 78, tem livre pouso, pista no zero, vento 120 graus, com 10 nós, com 10 nós. Mativo, tá livre o pouso, para o 3178. Bono 705, chega o centro Recife, na frequência 125, decimal 1, 2. 25, 1, obrigado, boa noite. Bono 970, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Estamos estabilizados no a sinal ILS, tá? Obrigado. uma boa noite, é o Azul 4959, tem uma informação Alfa, pronto para cópia, filial. Número 2, cópia, prepare a subida Coral, aguarde só um instante, 4959. Aguarda, 4959. Lima 310 ali mantém, cabeceiro 10. Lima mantém, não desce, né? 6310. Número 3 para copy, prepara da El, só um instante. Da El, lê de Rumi. Da El, lê de Rumi, aguarda. Chanei 6303, pronto, copy. Guarulhos está autorizado, 360, VP Zulu 90. Decola da 190, curva direita, no perfil da Dael, Leda Motiva, 5524, transponder, 1208, controle. 6303, autorizado Guarulhos, 6360, via Dutra Zulu 190. Decola da 190, primeira curva direita, Dael, Leda Motiva, 524, é o transponder, controle, 120, decimal 8. 6303, correto, chame pronto, no 62, pushback, tornamento. Alfa Salvador, boa noite, está 3178. 3178, boa noite. Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, está 3178. Caos com 09, nós. Realizado, é quase, está na 0. É 63190. 3305, táxi 150 POB, 3 horas e 43, de autonomia, Aracaju alternativa. 3305, Livitax, Pati 1 no Índia, no ponto de espera 1895, 1017, boa viagem. Pati 1 no Índia, ponto de espera 1895, 3305, obrigado. O 4959, pronto, cópia? Pronto, cópia, 4959. Autorizado, o plano Yankee para Zeus, nível inicial no 40. Decola da 90, curva direita no perfil da Coral, Coral modifica, segue visual 065. 0260, transponder, 1208, controle. Tem aqui, autorizado com o Yankee, 140, pra ele, vamos decolar da pista 10 com curva direita no perfil da saída Coral. O Coral modifica, muda o 060 nível. 0260 transpondo e o controle é 1208 pro azul 4959. 4959, correto. Parte 3, chame pronto, puxa para o acelamento. Controle Salvador, chame 6310, boa. 6310, boa noite. Contato radar, só para o nível 350, sai da boca. 350, boca, chame 6310. Onde é 1208, controle. Controle 397, correto, chefe, pronto, 9, para o chefe de tratamento. A Juliette, o 3178. Ingressa, portão 1-0. Juliette, plana 0, 3178. Salvador, 3305, ponte 0-0, pronto. Noite, 3305, está autorizado a alinhar e decolar. Pista no 0, vento 1-3-0 graus, 1-2, nós, 1-12, nós. Autorizado, alinhando com a pista no 0, 3305. Europa 084, contact Recife Center, frequency 125.45. 125.45, Recife, Europa 084. Destreza 05, decolo 20, controle 1208, tenha um bom voo e boa noite. 208 até 3305, boa noite. A 6310, centro, solicita que voe a proa do Romeo Fox 08. Maravilha, Romeo Fox 08, né? 6310, obrigado. Sr. Salvador, até 3305, vai passar 1500 pés. 305, contato radar, sua para o nível 330, sai da PUCA. 330, PUCA, até 3305. 1970, está visual no setor? Ah, aqui, ó. 970, sobre a torre, 1895. 2900, boa. Torre de Salvador, boa, voo 1970, passe externo, embaixo travada, avistando. Tem livre pouso, pista no zero, vento 150 graus com 08 nós, altímetro no 0 no 7. Livre pouso, o voo 1970. Pode chutar. Camarada 319. Salve, Salvador, Azul 4959, pode 3, pode chutar. Derivado, Azul 4959, sempre o Rio 5972 com a Alfa 340 Galeão. Rio 5972, Alfa, confere. Por gentileza, poderia confirmar o tipo de equipamento, o 727? Afirmativo. Poderia, por gentileza, entrar em contato com a companhia? Que eu tenho plano aqui, porém, o equipamento é o 767. Teria como entrar em contato com a companhia para fazer a CHG? Eu vou tentar também fazer essa coordenação com o centro. Paremos agora, obrigado. Zero, solo 24 na direita, solo 1211, boa noite. 211, boa noite. Setor Aguarde, 5001. Solo, Bobo, 970, divulgando a 5. Alfa, reporta antes da Gillette. Alfa, antes da Gillette, reporta 970. Recife 12545, Xané 6310, boa. Sinal para táxi com PAB de 70, autonomia de 3 horas, alternando de Salvador. Sinal 979 até a saída do Pátio 3, aguarde o início do táxi da aeronavegação na frente, após prossegue, Pátio 1 no Índio, no ponto de espera 1895-1017, Arbolé. Gente, antes de seguir até a aeronavegação, eu posso sair fora de espera. A 189, Azul 49, se demonstrado, bom trabalho. Direita Índia, ponte espera, 1895, 1017, boa viagem, 3197. Direita Índia, 1895, Dante, 1974. Solo, solo 5972. 5972, já pronto pra cópia? Prossiga. Galeão, 400, autorizado via Upper Whisky 50 até Vitória, pós Conforto. Decola da 1-0, curva à direita, no perfil da Dael Leda Bidev. 5525, transponder, 120, decimal 80, controle. Autorizado, Galeão 340, nozela direita, decola, Dael Leda Bidev. Upper Whisky 57 até Vitória, Vitória, Conforto. 5525, 120, 80, Rio 5972, na 07, Lima. É, só confirmando, a CHG foi pro 727, isso? Isso, a CHG foi pro 727, o nível que eu tenho aqui é o 400. Informação Alfa. CB224, boa noite, adicione identificação pro editar, se desce para 2.000 pés, o ajuste na 07. 2.000 no 07, 6224. Liga. Corteje somente o nível novamente, o 400. 400, 5972. E a primeira aerovia, Upper Whisky 50. Upper Whisky 50, 5972. Chama pronto, parte 3. Tá pronto. Enfim, chama pro táxi, 5972. Bora. Azul 5001, coordene com a equipe de solo após a aeronave da Gol parquear à sua esquerda no 2. Inicia no 1, chama pro táxi. Gente, após o estacionamento do Gol no 2, está autorizado o push do chama táxi e Azul 5001. Salvador, uma boa noite, é o Azul 4959, Montreal. 4959, observando a rolagem do Airbus da TAM, após ali mantém cabeceiro no zero. Após a rolagem da TAM, ali mantém cabeceiro no zero. Azul 4959. Essa 3305. Prossiga Recife, Santa 3305. Frequência da Torre Salvador. 397, decolou os 30, controle 120, decimal 8, tem um bom voo, boa noite. 308, boa noite. Controle Salvador, boa noite, 3197. Boa noite, contato radar, só para o nível 360, após 2000, Veleda. 360, após 2000, Leda, 3197. 9, livre decolagem, dá 1-0, vento 1-2-0 graus, com 0-9 nós. Livre decolagem, azul, 4-9. Salvador, Chanel, 6313, puxa acionamento, portão número 62. No 62, autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chamada para o táxi, 6313. Certo. Viu? Márcio Castro, bom voo, cara. Para o táxi, o Rio 5972, 5 a bordo, Guarulhos, 3 horas e 12. O 5972 autorizado, táxi até a saída do pátio 3, aguarde a aeronave da zona inicial, táxi. Segue a mesma até o ponto de espera via pátio Índia, condular 1895 e 17. Boa viagem. Guarda no pátio 3, segue azul, pátio Índia, lá 1895, 1017, o 5972. 3-2, controle 120, decimal 8, tem um bom voo, boa noite. 208, boa noite, bom serviço. Controle Salvador, ao azul, 24959. 4959, contato radar, só para o nível 140, voe Coral. Manda o Coral 140-24959. Um nonótico a bordo, 4 horas e 40, tocando a Ribeirão. 5001, leve táxi direita Índia, ponto espera 1895, 17, boa viagem. Câmbio 224, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. 603, o POB 1970, 170. Alternativa e autonomia? Alternativa de avião, altura 4 horas e 30. Livre táxi, bate 1 no Índio, no ponto de espera 1895, 1017, mais justo. Boa viagem, 6303. Pátio 1 no dia, ponte cara 295, obrigado, bom trabalho. 2972, mantém o ponte cara. manter. Oráculo Salvador, boa noite, o Rio 9890. Boa noite, 9890. Prepara da El, só estante pra cópia. Ciente, da El, vazando pra .001, livre decolagem, pistão no zero, vento no 40 graus com 08 nós. .972, após a rolagem do Embraer, ali mantém cabeceira no zero. Após o azul, ali mantém o 105972R. .3197, chame o centro Recife na frequência 125.1. 251, 3197. 001, decola os 38, controle 120.8, tamo ao vivo, boa noite. 08, boa noite, você. Salvador, muito boa noite, azul 5001 na cruzada 1300 para a Leda Motiva. 001, boa noite, contato radar, para o nível 320, após 2000, vai Leda. Pode ser Motiva. Inicialmente Leda, agora a coordenação com o centro. Direto Leda, azul 5001, direto. Agora, pronto? Afirmativo. Guarulhos 340 autorizado via Pesulu 90. Decola da 10, curva direita da El, Leda, Mótima. 5526 transponder, 1208, controle. 5526 localizado Guarulhos 340, Persulo 10, decola da 10, curva direita, Dael, Leda, Motos, Alfa Charlie 526, controle de saída 120, decimal 8, potencial 198 no 0. Correto, já está pronto o pushback? MX é pro TAP, 98 no 0. Na escuta? Diga. Autorização do centro Recife, modificação nível autorizado agora o 340. E a rota será. Onde após vai interceptar para novembro 857 até Moço e após conforme, ok? Paciente, 340 então, daí a Leda Irumo, upper novembro 857, Moço, 5972 depois conforme. Daí a Leda Irumi. Daí a Leda Irumi. 75972, tem livre decolagem da 10, vento 140 graus com 8 nós. Livre decolagem, iniciando 5972. Torre, boa noite, 6224 da Oceané. 224, reporte Simbra, com trem checado, altímetro 10 no 7. Vai reportar Simbra, 10 no 7. Todas 4 tem livre pouso, pistão no 0, vento 150 graus, 108 nós. Ciente então, sendo autorizado, 6224. 5972, decola os 43, controle 120, decimal 8, tem um bom voo, boa noite. 1208, obrigado, boa noite. Oi, Salvador, boa noite mais uma vez, o Xener 6313, ponto de espera da 10, visual coronavírus da Companhia Nacional. Ponte 6313, após a passagem do tráfego da companhia na curta, após ali mantém cabeceiro no zero. Após o pouso da aeronave da companhia, sinal curta, ali mantém cabeceiro no zero, 6313. Controle Salvador, azul 4107. O 4107, acione a identificação pro ADTAP, desça para 2 mil pés, o ajuste no 07. Para 2.907, está tendo a informação alta. Azul 5001, autorizado Motiva. Direto Motiva, azul 5 milhões. Já pode chamar o centro? do 5001 no chão do centro Recife, na frequência 125.1. 25.1, confirma? Afirmo. Taxi, o Rio 9810, estamos com POV de 03, com 3 horas e 45 de autonomia, alternando Galeão. Na Fox, Solon 211, boa noite. Direita na Fox, 211, até daqui a pouco. Índia, ponto de espera, 10-118-95, com a torre Rio 9810. Bom trabalho a todos. Meu, bom. Na 6313, alinhar, tem livre decolagem, 1-0, vento no 3-0 graus com 08 nós. Livre decolagem, cabeceira 1-0, tira 6313. Braço, mano. Braço. 4, livrou na sua escuta. Alfa, repórter da Juliette, 6224. Alfa, da Juliette. Boa noite, Oceaner 6212, com a informação Alfa, vai atingir o nível 170. 6212, acione identificação para o EDTAP, desça para 3 mil pés, ajuste no 097. Autorizado 3 mil pés na proa de TAP,